Escuchan Contacto Brasil. Una hora descubriendo la riqueza sonora de la música brasileña. Contacto Brasil. Produce y presenta Oscar García da Rosa. Milton Nascimento, con su voz inconfundible, no canta solo notas musicales, transmite emociones puras. Su voz puede sonar como un lamento, una oración, un grito de esperanza o un arrullo. Su obra no es solo para escuchar, es para sentir y experimentar. Es un patrimonio nacional vivo de Brasil y un tesoro para el mundo. Hoy, 26 de octubre, Milton Nascimento cumple sus 83 años de vida y vamos a celebrarlo escuchándolo y revisando su obra musical singularísima, donde se fusionan de manera innovadora la tradición musical brasileña con géneros como el jazz, el rock y el pop, además de su distintivo falsete y su riqueza melódica única. Soy Óscar García da Rosa y este es nuestro Contacto Brasil de hoy con Milton Nascimento. Queria ser o grande herói das estradas. Tudo o que você queria ser. Sei um segredo. Você tem medo. Só pensa agora. Não fala mais na porta e no anel de sapata. Tudo o que você devia ser. Você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo o que você consegue ser. Oh, nada. Não importa, não faz mal. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo o que você consegue ser. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã. Ei, morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Ei, cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. Morena quem temperou. Contacto Brasil. Um fogo queimou dentro de mim, que não tem mais jeito de se apagar. Nem mesmo com toda a água do mar, preciso aprender os mistérios do fogo pra te incendiar. Um rio passou dentro de mim que eu não tive jeito de atravessar. Preciso um navio pra me levar. Preciso aprender os mistérios do rio pra te navegar. Vida breve, natureza. não tive jeito de segurar. A vida passou pra me carregar. Preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar. Aprender os mistérios do mundo pra te ensinar. Preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar. Thank you. Coração americano, acordei de um sonho estranho. Um gosto vidro e corte, um sabor de chocolate no corpo e na cidade, um sabor de vida e morte. Coração

ser. Meu nome é nuvem, pó, poeira, movimento. O meu nome é nuvem, ventania, flor de vento. Eu danço com você o que você dança. Se você deixar o coração bater sem medo, esta história misteriosa nascerá. Não conheço essas paragens que claram. Me carrega, me empurra, desconcerta a razão. Corro sem parar nessas trilhas sem controle, sem lugar. Tudo ou nada me sussurra ao coração. Bate pedra, bate lua, bate chão. Vamos contra o sol e o cavalo não respeita a minha voz. É encanto, é magia, não sei não. É certeza que um vento louco atrás vem. Tarde de um azul, mas o céu chorando. Galhos rebentando que não machucam. Sensação que não conheço. Sonho de amor. Dessa história misteriosa nascerá. Tudo ou nada me sussurra ao coração. Um chamado desconcerta a razão. Só sei que sinto a cor do teu olhar. Me deixo carregar por onde for. Me agarro na loucura da visão. Fantasia, alegria e pura maravilha. Algo me dirá que essa história misteriosa nascerá. Não conheço essas paragens que claram. É o amor que me faz pleno coração. Jogo o laço, pego o troço da paixão. Viva a vida com o laço da paixão. Jogo o laço, pego o troço da paixão. Dentro de meu sentimento e de paz. Te acorda a dançar um momento, a roda que vai embalando o amor. Canta um refrão, mostra um sorriso. Canta o refrão, mostra que quer viver. E posso lembrar a primeira noite que te vi entoar. Uma emoção, tanto calor em teu rosto como em toda a visão. É o mundo, é a senha pra que eu te después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín. Al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Receita. O que será que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, e nem todos os santos. será, que será? O que não tem descanso nem nunca terá. O que não tem cansaço nem nunca terá. O que não tem limite. Perturba o sono, será que me dá? Que todos os tremores me vêm agitar, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os suores me vêm encharcar, que todos os meus nervos estão a rogar, que todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem juízo. Coração, meu tambor do peito, meu amigo. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder. Eu quero ver São José da Costa Rica, coração. E esperar pelos frutos no quintal. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente aqui sabe ter. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor, doido pra ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. Muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Tem a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. Vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. Ter a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. volta. Brasil. Con Oscar García de Rosa.